fechadura foi moleza. Jill poderia tê-la aberto com alguns clipes de papel. De acordo com o mapa, a porta dava num longo corredor. Com certeza. Ela deu outra olhada na tela e o colocou no bolso, pensando. Parecia que tinha uma porta no fim dele e depois um monte de salas. Entrou no corredor, de bereta completamente carregada na mão. O corredor não era tão espetacular. O carpete e papel de parede eram claros em tons marrons. As grandes janelas mostravam a escuridão do lado de fora. As pequenas estantes que estavam encostadas na parede interna, apesar... Haviam três delas, cada uma com uma lâmpada, cada uma exibindo uma série de limpos ossos humanos em prateleiras. Jill desceu o corredor, passando brevemente por cada espetáculo bizarro. Crânios, ossos do braço, pernas, mãos e pés. Havia ao menos três esqueletos completos. Entre os ossos estavam retorcidos pedaços de couro. Jill pegou um deles e o soltou rapidamente, esfregando os dedos na calça. Ela não estava certa, mas parecia pele humana, dura e meio oleosa. Crash! A janela atrás dela explodiu para dentro do corredor, uma nervosa forma invadindo o corredor, rosnando e rangendo os dentes. Era um dos cachorros assassinos, indo para ela, tão perigoso quanto os cacos de vidro que ainda caíam do vitrô estilhaçado. Entre duas estantes, Jill atirou, errando, a bala despedaçando a madeira aos seus pés enquanto o cachorro pulava nela. Ele acertou na colcha, golpeando-a dolorosamente contra a parede. O cheiro de carne podre tomou conta dela, e ela atirou de novo e de novo, sem estar ciente de que gritava de medo. A quinta bala acertou diretamente o peito da abominação. Com um final e lamentável uivo, a criatura foi para o chão, sangue manchando o claro carpete. Jill manteve a arma apontada para a imóvel criatura, respirando profundamente. De repente, os membros do animal se debateram, seus dentes mordendo um pequeno desenho no chão ensanguentado antes de ficar imóvel novamente. Jill relaxou, reconhecendo o movimento como uma contração muscular de um morto. Ela tirou o cabelo dos olhos e se abaixou, vendo os estranhos e expostos músculos e dentes. Estava muito escuro quando eles correram para a mansão, não reparando na coisa que matou Joseph. Mas sobre a luz do corredor, sua impressão inicial não mudou. Era um cachorro sem pele. Ela se levantou e se afastou, olhando as janelas que obviamente não ofereciam proteção para os riscos do lado de fora. O corredor virava à esquerda e ela correu. A porta no fim do corredor estava destrancada. Ela dava em outro corredor, não tão iluminado, mas não tão bizarro. O papel de parede cinza esverdeado tinha quadros com paisagens gentis, nada de ossos à vista. A primeira porta direita estava trancada e tinha uma armadura entalhada na fechadura. Jill lembrou da lista no computador, algo sobre chaves do cavaleiro, mas decidiu não se incomodar com isso agora. De acordo com o mapa de Trent, havia uma sala do outro lado que não dava em lugar algum. A próxima porta dava em um banheiro, completo com um ventilador de teto e uma banheira fora de moda com quatro pés. Não tinha sinais de uso recente. Ela ficou um momento no lugar velho, sentindo a adrenalina que ganhou no outro corredor. Ainda crescendo, ela aprendeu a gostar do medo do perigo, de entrar e sair de lugares estranhos com apenas algumas ferramentas e a própria inteligência para se sentir segura. Depois que entrou para o Stars, tudo isso foi perdido pelas coberturas e armas, mas agora tudo voltou, inesperado e bem-vindo. Ela se sentiu bem, viva. Jill voltou para o silencioso corredor, virando novamente. O corredor terminava com duas portas, uma de frente para a outra. A da direita era a que ela queria. Ela se sentia avantajada com os mapas e decidiu que, uma vez verificada a possível rota de fuga, ela voltaria para o hall principal e esperaria por Barry. Ela girou a maçaneta da porta dupla e ouviu um leve snick. Ela entrou no escuro corredor e viu um zumbi, uma desajeitada sombra ao lado de uma porta, uns 3 metros à frente. Ao levantar a arma, a criatura avançou em sua direção, emitindo suaves sons de fome. Um de seus braços estava pendurado fracamente, apesar de eu ter visto um osso saindo do ombro. A cabeça. Mire na cabeça. Os tiros foram incrivelmente altos, sob a fria obscuridade. O primeiro explodindo sua orelha esquerda, o segundo e o terceiro fazendo buracos em seu crânio, bem acima da sobrancelha. Sangue escorrendo pelo rosto, e ele caiu de joelhos. Houve um movimento vindo do fundo do corredor, onde ele virava à direita, exatamente onde ela queria ir. Jill mirou na escuridão e esperou ele se aproximar, seu corpo cheio de tensão. Quantas dessas coisas ainda existem? Assim que o zumbi apareceu, ela atirou, a bereta pulando levemente em suas mãos suadas. O segundo tiro atingiu o olho direito e o zumbi imediatamente caiu na escura madeira no chão. Jill esperou. Nada além da crescente poça de sangue se moveu. Respirando pela boca, ela foi para o fim do corredor, passando por uma curta e estreita passagem que terminava em uma rústica porta de metal. A porta foi aberta e ar fresco passou por Jill, quente e limpo depois do frio necrotério da mansão. Ela franziu, escutando o zumbido das cigarras e grilos. Ela chegou ao final de sua excursão, mas ainda não estava do lado de fora. Achar um caminho seguro direto para os fundos desse lugar. Nós podemos ir para norte, alcançar uma das estradas e descer até a barricada. Ela estava numa passagem coberta. O chão era um mosaico feito com pedras verdes e tinha altas paredes de concreto. Haviam pequenas aberturas arqueadas próximas ao teto, por onde a leve brisa passava e trepadeiras desciam, como um lembrete do mundo exterior. Ela correu pela passagem, lembrando do mapa em que havia uma única sala à direita. Ela virou e se deparou com outra porta de metal, seu sorriso indo embora assim que tocava a maçaneta. A porta estava presa. À esquerda, na parede, estava algum tipo de diagrama numa lisa placa de metal. Haviam quatro depressões, hexagonais do tamanho de uma mão fechada, cada uma ligada à outra por uma linha fina. Jill observou a legenda gravada abaixo, desejando ter uma lanterna enquanto fazia força para decifrar as palavras. Ela tirou a fina camada de pó das letras e tentou de novo. Quando o sol se pôr no oeste e a lua se erguer no leste, estrelas começarão a aparecer no céu e o vento soprará na direção do solo. Então, o botão da nova vida se abrirá. Ela piscou. Quatro buracos. A lista de Trent. Quatro peças e algo sobre o portão de uma nova vida. É um mecanismo de combinação para fechadura. Coloque as quatro peças e a porta abre. Jill empurrou a porta e viu sua esperança desaparecer. Eles terão que achar outra saída, a não ser que achem os artefatos, que nesse lugar poderia levar anos. O som de um uivo se juntou a vários outros do lado de fora. Devem haver dezenas deles lá fora, não tornando a porta dos fundos uma boa ideia. Ela suspirou fundo e voltou para casa, tentando se preparar para os perigos que se escondem a cada canto. Os Stars estavam presos. Chris não sabia que tinha de contar munição, então, quando deixou Rebecca, ele correu pelo corredor. Ainda tinham três deles, todos agrupados perto da escada. Ele desviou facilmente dos zumbis e correu para a porta que dava no outro corredor. Chegando na porta, ele virou, assumindo a pose clássica de atirador, mão na coronha e dedo no gatilho. Um por um, os zumbis foram aparecendo, gemendo e tropeçando. Chris mirou cuidadosamente, respirando e mantendo o foco. Ele apertou o gatilho, mandando duas balas no grangrenoso nariz do primeiro. Sem pausar, ele mandou uma terceira bala no centro da testa do próximo. Sangue espirrava na parede enquanto as balas terminavam na madeira. Enquanto eles caíam no chão, ele marcou o terceiro, que foi atingido por duas balas na cabeça. Chris abaixou a arma, sentindo uma onda de orgulho. Ele era um atirador de elite de alta colocação, e tinha premiações por isso. Mas ainda era bom ver o que ele podia fazer quando se há tempo para mirar. O saque rápido não era seu forte, e sim o de Barry. Chris abriu a porta e voltou para o corredor verde-água. Ele checou ambas as direções. Adiante estava muito escuro para dizer se estava seguro. À direita estava a porta com a espada entalhada na fechadura. e o primeiro zumbi que ele atirou, esparramado sem vida no chão. Aparentemente, tiros na cabeça eram o melhor jeito de matar o zumbi, igual nos filmes. Ele foi até a porta, verificando o pequeno dobramento que a precedia. Vendo que estava limpo, ele inseriu a fina chave na fechadura. Ela girou facilmente. Chris entrou no pequeno quarto onde uma única luminária o iluminava. Ela estava em cima de uma mesa no canto do quarto que não tinha ninguém, a não ser que houvesse alguém debaixo da cama. Ou talvez dentro do closet, atrás da mesa. Ele fechou a porta. Esse era o medo de todas as crianças. E foi o dele também. Monstros no closet e a coisa que vivia debaixo da cama, esperando o calcanhar da descuidada criança aparecer. E quantos anos você tem agora? Chris balançou a cabeça, desativando sua imaginação. Ele andou pelo quarto, procurando por algo que possa ser útil. Não havia outra porta que levasse ao hall principal, mas talvez ele pudesse achar uma arma melhor do que um inseticida para Rebecca. Além de uma mesa de carvalho e uma estante de livros, havia uma pequena cama e uma mesa de estudos. Nada mais. Ele passou pelos livros e contornou a cama na direção da outra mesa. Tinha um fino livro próximo à luminária, intitulado como A Journal, Diário. Apesar da mesa estar coberta de pó, o diário foi movido recentemente. Intrigado, Chris o pegou e pulou para as últimas páginas. Poderia ter alguma pista sobre o que estava acontecendo lá? Ele sentou na ponta da cama e começou a ler. 9 de maio de 1998. Hoje à noite eu joguei pôquer com Scott e Alias da Segurança. E Steve da Pesquisa. Steve foi o grande vencedor, mas eu acho que ele estava trapaceando. Que idiota. Chris sorriu um pouco. Ele pulou para a próxima data e seu sorriso congelou. 10 de maio de 1998. Um dos superiores me designou para tomar conta de um novo experimento. Ele se parece com um gorila sem pele. Segundo instruções, eles deviam ser alimentados com animais vivos. Quando eu joguei um porco na jaula, a criatura pareceu brincar com ele, rasgando suas pernas e pondo seus intestinos fora antes de começar a comê-lo. Experimento? Ele está falando dos zumbis? Chris continuou lendo, empolgado com o achado. O diário só poderia ser de alguém que trabalhou aqui. 11 de maio de 1998. Por volta das 5 horas da manhã, Scott me acordou. Ele estava vestindo uma roupa protetora que mais parecia um traje espacial. Ele me deu outra e pediu que eu a pusesse. Disse que houve um acidente no laboratório subterrâneo. Eu sabia que algo assim aconteceria. Os idiotas da pesquisa nunca descansam, nem à noite. 12 de maio de 1998. Eu tenho usado esta maldita roupa espacial desde ontem. A minha pele está ficando suja e coça por toda a parte. Por isso eu não fui alimentar os cachorros hoje. Estou me sentindo melhor agora. 13 de maio de 1998. Hoje eu fui para a enfermaria porque as minhas costas estão inchadas e a coceira continua. O médico colocou enormes ataduras em minhas costas e disse que eu não precisava mais usar a roupa espacial. Tudo que eu quero fazer é dormir. 14 de maio de 1998. Quando levantei hoje de manhã, encontrei outra bolha no meu pé. Eu tive que arrastar o meu pé até a jaula dos cachorros. Eles ficaram quietos o dia inteiro, o que é estranho. Foi aí que eu percebi que alguns deles tinham escapado. Estarei encrencado se alguém descobrir. 15 de maio de 1998. Primeiro dia de folga em tempos e eu me sinto péssimo. Mesmo assim, decidi visitar Nancy. Mas quando tentei sair daqui, fui parado pelos guardas. Eles disseram que a companhia ordenou que ninguém saísse do subterrâneo. Eu nem posso fazer uma ligação telefônica. Todos os telefones foram arrancados. Que tipo de piada é essa? 16 de maio de 1998. Ouvi falar que um pesquisador foi baleado ao tentar fugir daqui ontem à noite. Meu corpo inteiro queima e coça e também soa o tempo todo. Eu cocei um inchaço no meu braço e de repente um pedaço de carne podre foi arrancado. Até eu perceber que o cheiro me dava fome, eu fiquei doente. Mas que diabo está acontecendo comigo? A letra começou a tremer. Chris virou a página e mal conseguia ler as últimas linhas, as palavras rabiscadas ao acaso pelo papel. 19 de maio. A febre se foi, mas a coceira... faminto e comendo comida de cachorro. Coça, coça, Scott veio. Cara feia, matei ele. Saboroso. Coça, saboroso. O resto das páginas estava em branco. Chris se sentou, se levantou e colocou o diário dentro de um colete, pensando. Alguns pedaços estavam se juntando. Uma pesquisa secreta numa mansão secretamente mantida. Um acidente num laboratório escondido. Um vírus ou uma infecção que alterou as pessoas trabalhando lá, transformando-os em demônios. E alguns escaparam. Os assassinatos em Recon começaram no final de maio, coincidindo com as consequências do acidente. A cronologia fazia sentido. Mas que tipo de pesquisa estava sendo feita aqui? E o quanto envolvida estava a Umbrella? E o quanto envolvido estava Billy? Ele não queria pensar nisso. Mesmo não querendo pensar em nada, outro pensamento apareceu. E se ainda é contagioso? Ele correu para a porta, louco para contar as novidades a Rebecca. Talvez ela possa saber o que foi feito no laboratório secreto. Mesmo agora, eles e os outros Stars podem ser infectados.